gracinha que levaram, sabotaram, chefe de família deixaram matar. Muitos sonhos versus ecos que ficam, muitos ficaram plantados em cravos raros, regado, legado, enchente que vinha com porta da vida, barragem secada e consequente força negativa em finca. Maldita raça racheja, cospe brincando com a vida e finda. História brilhante ilumina e fica ensinado no coração guardado. Não pode com cinza, ferida aberta, poema sem fim que só começa a me estressa. Lembranças e frases que o vento traz oferece. A mim que tive a sorte de conviver com Lelo, palmas por tantas promessas, cumpri a deixada longa no asfalto, pneu queimando, calculando com perícia e estiga. Na caça com estilo feroz de leão com a vida, pagou por ser o rei guerreiro na selva. Não paro, multiplico o pensamento de Lelo como a raio. Nunca esquecerei, que esteja bem, palavra não vem, melule. Me falta até voz, tive que versar, melule. Pensando em tu, inspiração nunca mais faltou. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre foi assim. Lelo, melodia, sinto tu aqui. Maldades em muitos corações, uma certa frieza. Atitudes que se precipitam e se tornam sentenças amargas. E o sangue jorrar de inocente ocupado paga um alto preço. A violência que vem sendo implacável. Então há recordações de um certo guerreiro, vítima de um ato homicida. Mais um puro irmão negro se pôs na mira de um calibre frio, irracionalmente criminosa, determinada nesse mundo ao mal. Sequelas ficaram, lembranças marcaram aqui para sempre a passagem de um preto sangue bom, humilde e competente. Ó meu senhor, às vezes me pergunto, por que tanta morte inocente, tanto sofrimento, família vestida de luto, se lamentando a perda sem dúvida, andou profunda. Ai, enquanto desigualdade entre a humanidade, a qual jantaremos nunca. Infelizmente certas atitudes desumanas põem um ponto final em puras vidas urbanas. Lion, nunca esquecerei, que esteja bem, palavra não vem, melule. Lion, para expressar me falta até voz, tive que versar, melule. Lion, pensando em tu, inspiração nunca mais faltou. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre foi assim. Lelo, melodia, sinto tu aqui. Muito aprendi, não esqueci, tuas batalhas não foi em vão. Trago no peito a dor e igualdade, muitas saudades de um irmão que abruptamente por um delinquente, covarde insano, destruiu mais um sonho, acabou com os planos. Tinha um dom de viver sem desmerecer, em busca da paz, a violência só cresce, que será dos moleques que procuram a paz, não encontram jamais. A justiça é lenta e não acalenta, mas tua presença nos fortalece, não entristece, nos enriquece. Com doce letras do mel, que tira o amargo do ferro. Sei que não tinha maldade, mas sim a coragem, encarar a verdade. Corações na saudade, dando tempo ao tempo, saudades ao vento. Jamais quer esquecer e nem tento, o sofrimento e o lamento. A cura vem com o tempo, para os irmãos que se foram. Orações é o conforto, a dor cravada no peito. Agora não tem mais jeito, cadê os nossos direitos? Justiça, impunidade prevalece, ninguém merece. Esquecerei, que esteja bem, palavra não vem, melule. Lion, para expressar, me falta até voz, tive que versar, melule. Lion, pensando em tu, inspiração nunca mais faltou. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre foi assim. Lelo, melodia, sinto tu aqui. Lion, nunca esquecerei, que esteja bem, palavra não vem, melule. Lion, para expressar, me falta até voz, tive que versar, melule. Lion, pensando em tu, inspiração nunca mais faltou. Fazer o bem sem olhar a quem, sempre foi assim. Lelo, melodia, sinto tu aqui.